zombando dos sofrimentos dela. Hoje eu estou tão somente esperando, esperando a justiça de Deus. No mundo sempre se paga o que nele fazemos, por isso eu tenho consolo em meu coração. Hei de ver te arrastando se ao solo a implorar meu perdão. Hoje estou sozinho. Somente esperando, esperando a justiça de Deus. Hoje eu estou sozinho. Um pouco importa se tu me deixas, zombando dos sofrimentos meus. Hoje eu estou tão somente esperando, esperando